todo mundo vai mexer. E o Super Sonico tocando, todo mundo tá legal. Treme gostosinho, treme, treme, na moral. Treme, treme, treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme, treme. Com o Super Sonico eu vou tremer. O maior sucesso em Tecno Melody. Marlon Branco, sucesso do Brasil. DJ Crebinho Benevidense. O bagulho endoidou, todo mundo vai tremer. Na onda da tremidinha, todo mundo vai mexer. E o Super Sonico tocando, todo mundo tá legal. Treme gostosinho, treme, treme, na moral. Treme, treme, treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme, treme. Com o Super Sonico eu vou tremer. Treme, treme, treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme, treme.